Recepção, Campo Novo Iberico. Campo à vista. Novo Iberico, complete aproximação. Torrinho no 1862, bom pouso. 1862, obrigado. Boa noite. Zero, intercept 20. Remain its frequency, vacate the runway and call me, come back before taxiway Juliet. We may have the frequency, leaving the runway, but the end of the ride, call you approaching Juliet, Europa 03. Estando no Vibereco, ciente do tráfego avistado, vento 1,50 graus, com 0,4 nós, altímetro 1015, cheque 30 em livre pouso, 1,0. Ciente, solicita o cancelamento, prosseguir para a base da 1,7 aqui, Cabo Campo Avista Visual. Ok. Então, plano modificado 0021, no baixo pela direita, 1,7. O vento permanece 150 com 4, chamfe final da 1,7. Tango, November Eco. Gente, maré final da 1,7, Tango, November Eco. Após o pouso, prossegue parte 5? Afirmativo, hangar da EBTA. Ok, gente. O azul 4209, agora na proa 215. O pouso autorizado no 7140 com 4, check 30. 130, baixado, checado, estamos no Iberico. Bruno, 78, transfere, informação em R. Patrícia, no 78, boa noite, adicione identificação da presente 8º para a chegada Mari, descendo a 2 mil pés, o ajuste no 095, reporte localizador. Mari 2000 com 1095, está livre das restrições. Afirmativo, ITAP da presente. ITAP direto, tá 3.17. Azul 4209, chame Recife, ano 288. 288, azul 4209, obrigado, boa noite. Boa noite. Approaching taxiway Juliet, Europa 083. Continue the Juliet, 81, stand 11. Continue by a Juliet, apron 1, stand 11, Europa 083. Da Vibereco, solo agora 224, back track autorizado, reporte pista 17 livre, frequência livre estacionar, pátria BTA. Sim, obrigado. Em Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5595. TRIP 5595, aciona a identificação. Seu nome? TRIP 5595, passando posição Conde, está em contato radar. Voe para Banff. Reporte quando pronto para descida, TRIP 5595. Cliente, eu vou na prova de Banff. Chama na parede de cima. Salvador, é o TAN 3305, 807, pushback, acionamento. Salve, Jim Taxi. Comanal Taxi, 3305. TRIP 5595, da presente, voe pelo. Da presente, pelo. 074, no 612, pushback, acionamento. No 074, coordeno com a equipe de solo após a aeronave da TAN, sua esquerda, iniciar o táxi, passar a retaguarda e iniciar no portão 6. Após o TAN, inicia o 074. Aguarda. 2 Salvador, é o TAM 3305, GOV 109, alterna Natal com 3 horas e 40 para o TAM. Ok, então 3305, altímetro 1015, livre táxi via Juliette Alfa, chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Juliette Alfa, via parte, chamará no ponto de espera para decolagem, 0 approach, Buenos Aires, dial 09, descending flight level 140 to Alagoinhas. 019, Scott Aiden, cleared on arrival, descending flight level 050. Okay, arrival, descending flight level 50, Scott Aiden, port flow 09. 355, não tem controle? Na sua escuta. Tem condições de iniciar a descida? Afirma. Desça 4 mil pés ou ajuste no 0 no 5? 4.500. Torre Salvador, TAM 3305, ponto de espera da 10, pronto. 3305, livre alinhar e decolar, vento 120 graus, 05 nós. Livre alinhar e decolar, TAM 3305. Confirme? É o voo 1074, com 98 após, 45 confirmo. Comandante, está inteligível a sua transmissão. Para o táxi, o voo 1074, 98 a bordo, 45 até confirmo. Agora alto e claro, livre. Chamo no ponto de espera pronto para decolagem, 1074, 1015. Sete, a informação Yankee, chame 118.6. Boa noite, 330 Recife, informe o pátio e a pista que decola. Eu não entendi, confirme? Ok, ciente, aguarde. 6178. 6178, complexo de aproximação, Toninho no 862, bom pouso. 86, boa noite. 178 na escuta. Agora afirmativo. Cheque trem. Baixou e travou. Ok, 3178, livre pouso, 130 grau 05 nós, pista 10. Livre pouso na 10, lutando 3178. Lutando 3305. Salvador Recife, nível 330, uniforme WISC 58. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle em 119, decimal 8, aciona 5442. Portugal 19, correct share, Portugal 019, reduce speed 220 knots. Reduce speed 220 knots, the Portugal 019. Que livre acionamento, chame para o táxi. Salvador Rio 5972, aí entra informação 320 Galeão, na escuta rota. Ok, ciente, aguarde para a cópia, o Rio. Aguarde. Aeroporto de Pedra 10 pronto, voo 1074. Após a passagem do tráfego na final, alinhar e manter, 1074. Após o tráfego na final, alinhar e manter, 1074. Trip 5515 mantém a restrição de velocidade sobre Pelô? Está ali, velocidade o número 1 na aproximação, desça 2000, ajuste na 095. Está autorizada a final ILS, reporte estabilizada Trip 5515. Para 2015, liberada a velocidade sobre Pelô, informará estabilizada. Rio 5972, copia? Escuta. Salvador Galeão, nível 320, uniforme WISC 50, pista 10, curva direita, subida Dael, após Dael Leda, após direto Bidev, Dael Leda Bidev. Aciona 5454, controle em 198, aguarde para o cotejamento. Zuno 78, solo 07, na minha escuta, táxi à direita, ingresse Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Alfa vai chamar antes da Juliette, tá, 3178. Bruno 074, livre decolagem, 120 grau 05 nós. Livre decolagem, 10074. Rio 5972, cotejo. O Rio 5972, autorizado de Salvador para Galeão, nível 320, amplo 50. Decola da pista 15, feira curva à direita, da El, da Leda, Leda do Kevin. 5454, 1981, controle de saída. Rio 5972. Chame e puxa acionamento. Tango Oscar Papá, tá livre o táxi via Pátio 1 após Índia e Alfa. Na Alfa, ao ingressar no ponto de espera da 1-0, mantém a posição e chama pronto para a decolagem. Stand by 2000 feet, Canadian 015, Portugal 019. TP 5515 para o localizador esquerda 1-50, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportarão. Salvador, voa na 074. Voa na 074, contato radar, flow 360, saída da EL. Ok, saída da EL, dá presente, pode voar direto da EL? Autorizado. Obrigado. Controle, tenho 3305, cruza o 140. Confere, aguarde para chamar o centro. Guardando. A próxima, Juliette, está 3178. O Tango Oscar Papá já iniciou o táxi, estou firme. Afirmativo. O 3178 mantém a posição. Ah, ok. Então, o Tango 3178 ingressa pela Juliette, portão 07. Juliette 07, está 3178. Recife 1-2545. 2545. Salvador, Epsala 019, returning to Bonfim Arrival. Roger. Salvador Oceaner 6224 para o pushback. Perdão, 6224 autorizado, sempre táxi. Camará. O Tango Oscar Papá ingresse pela Juliette, ok? Táxi, pátio 3, após direita, Juliette, Alfa. Sim, muito boa noite, é o Trip 5515. 5515, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vem com. O Tango Oscar Papá, por gentileza, cheque o equipamento rádio, a transmissão está com bastante chiado, ok? Sacana, Tango Oscar Papá. É Portugal 019, clear the final, unless runway 10, report established. Clear the S, runway 10, we call established at Portugal 09. Não, a Juliette fica aqui próximo do pátio 1, ok? O senhor tá se dirigindo para aquilo, é isso? Não, prossiga aqui pro pátio 1, em direção ao pátio 1, após Juliette, ok? Trip 55 no 5, livre pouso, vento 130 graus, 069. TV Pouso 5595. Fox Tango Eco, escute a informação Alfa e chame na frequência 118.6. Yankee, está agora iniciando descida para 150, segundo autorizado pela Recife, sempre retido. Trip 5344, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada Mari. Peça dois locais, um ajuste na 095, reporte o localizador. Eu ativo confirmado, desce para 2000. Afirmativo, está livre, restrições à frente. Afirmativo, desce para 2000, 5344, que ele é o Dex-Ray. Fox Tango Eco para Maceió, nível 250, ciente. Aguarde para a cópia, informe o pátio que se encontra. Está no pátio 5, então. Vai decolar da 10 ou da 17? Fiquei ciente, aguarde cópia. Tô trip 55 no 5 no solo aos 47, libera a direita na minha escuta, chame antes da Juliette para ingresso, pátio 1. Libera a direita na sua escuta, chamará na Juliette, pátio 1, trip 55 no 5. Livre ingresso e decolagem, vento 130 graus, 05 nós, Tango Oscar Papá. Solo 6224 para o táxi com 97 a bordo, 2 horas e 20, alternando Recife. Ciente, táxi à direita, altímetro 1015, chama no ponto de espera pronto. O 6224. Direito, chamará no ponto de espera pronto, 1015, ajuste 6224. Portugal 019, complete final approach, call tower 118, small 6. 186, é pessoal 09, obrigado. Gente. Salvador Tower, boa noite. É pessoal 09, sucesso do Chalais 10. É Portugal 019er, boa noite. Continue your approach, wait for landing clearance. Continue approach, Portugal 09. Juliette, 5595. Ingresso pelo Juliette para a remota, 1-3, o trip 5595. Pelo Juliette, 1-3, 5595. Zero, 019er, clear to land, runway 10, wind is 130 degrees, 05 knots.